O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro, lembras pra mim. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar. Nenhum adeus pode apagar. Que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso o passo, passas por mim, e um silêncio teu me pede pra voltar. Ao te ver seguindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço, esqueço de amar. Em que espelho teu sou eu que vou estar? A te ver sorrindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai. Próxima música para vocês acompanharem, que eles são um programa, é uma das mais bonitas do Ney, é Romance.